Thank you. Thank you. Si ti já lei que sei ela não pode ser de chino uma presi galare cresci porque a massa passe sofrer jenga ti salta de chassia lida je que sai e lá não pode. Não há beleza sua. Trista melancolia. Aqui não sei. De mim não sei. De mim não sei. Mas ele volta, se ele voltar. Que coxa linha. Que coxa louca. Uá. Foi a mexo pensar nada no mar. Do calor de baixo chá caiadari. Vai minha triste se diz já sei que sei lá não pode ser. Diz-lhe numa perchi que lá é cresce. Oh, que a não passou mais o frio. Jenga te salta cheia. Lá da tiki. Sem mão no bar. Não vá beleza sua. Trista melancolia. Que não sai. De mim não sai. De mim não sai. Mas se ele voltar, se voltar. Que coisa linda, que coisa louca. Can you understand it, Eli? Thank you. Thank you. Thank you.